A área do Jardim Jupira é considerada pelos policiais de Foz do Iguaçu como uma zona de guerra. E a atenção nestas operações, quando naquela região, é sempre redobrada. Policiais militares da Rocan do 14º BPM, no final da manhã, estavam na rua Gonçalves Dias, no bairro Jardim Jupira, localidade também conhecida como Favela do Bolo, quando receberam a informação de que um menor de 17 anos estaria vendendo drogas a usuários nas proximidades. Inclusive, a denúncia dava conta de onde estaria escondido o entorpecente. Como a denúncia informava, embaixo do assoalho da residência do menor foi localizada uma grande quantidade de pedras de crack. De imediato foi dado voz de apreensão ao menor, sendo este encaminhado à Delegacia Especial do Adolescente para a lavratura do ato infracional. Mais de 150 pedras da morte estavam preparadas para a venda. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.